27-71, baixou e travou? Afirmo. 27-71, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Autorizar o pouso do 27-71. Altitude de tráfego de Vera Cruz, Zulu Vitor Fox Norte, quatro cruzando 4.500. 18, azul 4463. Após passagem a Lima, Serra 28, azul 4463. Trote, pista para 2.000 pés, 1.015. Livre, ILS, Zulu, pista 28. 2.000 pés, 1.015, livre, ILS, o Delta Papa Fox. Controle Salvador, voo 9864, poderia voar a casa da presente? 864, lugar de coordenação com o centro Recife. Ah, zero. Livro Chanel até o ponto de espera da 28, via Juliette, ajuste 1015, torre 118, 95. Chanel 6254, na escuta? Transição será BDEV, ok? Da El Leda BDEV. Transição da El Leda BDEV. Autorizado Vitória 340 via Pesolu 44, decolagem pista 28, mantém proa até 2.500 pés, após esquerda da El Leda, após Leda Bidev. Controle Salvador 1208, 5017 o transporte. Estimativo da El Leda, após Leda Bidev. Como a pista 028, curva esquerda após decolagem. Corrija, após a colagem mantém pro até 2.500. E após curva esquerda. Gente, o transporte aqui, o 78, vento, 220 graus, 109. Iniciando na 28, azul 4463. Obrigado. Azul 4463, localizado em Vitória. 340, azul 4463. Mantendo a decolagem. Correto, azul, chão pronto, puxa a sonar. Gate 2771, após passagem do Xené, prossegue via Alfa e Kilo, Pátio 3. Até Papa Fox, torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5. E Kilo Delta, estimado de pouso? Eu pouso no 630. Trato. 5. Tá com o trem embaixo, checado visual, Delta Papa Fox. O azul 4463, decolou aos 39, controle em 120, decimal 8. 208. O Delta Papa Fox, livre o pouso, pista 28, o vento 220 graus, 109. Livre pouso na 28, Delta Papa Fox. 463, suba e mantenha uma centena na saída Corral. Uma centena na Corral, já pode curvar à esquerda? Tá autorizado, direto Corral. Obrigadão. Controle, o Vitor Kilo Delta falando disponível 085, tá em condições visuais. Gente, Vitor Kilo Delta, regras vão modificadas agora aos 40. Mantenha as condições visuais, o 085 direto destino. Kilo Delta. Partiu 3, a Inferno informou a posição, fica atento ao sinalizador. Chamando controle? Sete, a parte para a descida. O 2771, posição 4 Lima. 2067, alinha e mantém cabeceira 28, após a aeronave na curta final. E após o 45 na final, alinha 28, voo 2067. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 2064. Papa Romeo, Delta, Papa Fox. Sol aos 4-3. Libera a primeira à esquerda, Sol 1-2-1. Uno, antes de ingresso na Alfa. 2-1-1, Delta Papa Fox. Delta Papa Fox, confirma o destino, parte 3. Autorizado via Kilo, Pat 3, está autorizado. Tenando uma posição para o Delta Papa Fox. Passando o Vitor Kilo, Delta. 45 milhas oeste de Salvador, mantenha 085 visual. Chama agora a Recife para a informação de voo alerta, frequência 128, decimal 8. 128, Delta Papa Fox, fica atento ao sinalizador, ok? Voo 2067, decolagem aos 45. Controle 120, decimal 8. Controle 208, voo 2067. Olá, controle, bom dia, voo. Boa tarde, voo 2067, decolamos, mantendo a prova, 067, contato radar. Você mantém nível 34360. E autorizado direto Mótipa. Ok, subindo ao 360 e autorizado a presente esquerda Mótipa, voo 2067. Delta Fox, desça visual para pouso em Barra Grande, serviço radar encerrado, frequência de... O rumo Romeu Zulu Fox na ingressão de espaço aéreo Golf, serviço radar encerrado, frequência livre para coordenação. Direto C, direto para a Vera Cruz. Decolagem da pista 28 com curva A. Corrige, mantém pro até 2.500 pés após cumpre a saída Elefa 1. Aciona no transponder 5021 no controle 120 decimal 8. Ok, boa noite, 67, policial do Salvador, Brasília, 360, via 3197, escola 532, mantendo pro até 2.500 pés, saída Elefa 1, transponder 5021 no controle 120 decimal 8. Correto, voo 967, chama pronto, confirma o portão. É o número 7, chama pronto para o Salvador, boa tarde. É, meia 254, passando aqui também, mantendo os alvos de colégio. 254, tudo mantenha o 360 sem restrição na saída da Elta. É, pode prosseguir perfil da Elta? Pode prosseguir perfil da Elta sem restrição, pode subir direto 360. Sem restrição, e o perfil da Elta, 360, 360, 254. Sigo TAM 3549. Negativo, Paulo, destino. Ok, qual foi o seu meu horário do plano novamente, por gentileza? 289, tá. Ok, azul 4089, Calda Paraíba, autorizado, roxo, chama táxi. Obrigado, Calda Paraíba, chamar o táxi. O TAM 3549 confirma o horário do plano, por gentileza. Tá por 11 da próxima. 1611? 1611. Ok. Ainda não possuo aqui, mas assim que chego, assim que chegar eu chamo o seu braço. Não, ok, mas a saída é a da El. Mótima, tá agora. Ah, firme. Da El, Leda Mótima. Leda Mótima, perfeito. É da segunda. Boa tarde, Brasil 6254, livre da restrição de uma antena. 24 livre da restrição, suba direto ao 360. Aqui, antena, 360. Voo 2067, chame Recife, 288, questão 1, 3325, alterno 251. 3325, 251, verdade. Alô, Salvador, boa tarde, eu sou a 3296. Boa tarde, Sam. O TAM 3296, senhora, é para cópia de autorização Fortaleza com a Lima, no 05. Tô ciente, TAM 3296, só um instante de coordenação. Azul 4089, ponto para o táxi de 274, alterna Monte Carlo com 3 horas e 20 minutos. Azul 74 a bordo, azul 4089, livre táxi até o ponto de espera da pista 2871, Juliette Alfa, no ponto de espera Torre 11895, ajustando 0-4. 7-2-8 para exar, Juliette Alfa, e a Pátio 1, Juliette Alfa, e a Pátio 1. 0-1-4-0-4-0-4. Boa noite, 67, puxa o questionamento. Boa noite, 67, portão 7, autorizado, chama táxi. Confere, chão fora, tá? Com a nós, né? TAM 3296, copia. Os 230, identifique chegada aqui. Posso trazer aqui dentro? Alternado. Jogou no 867, copia 149 a bordo, livre táxi até o ponto de espera da 28, pátio 1, Juliette Alfa. Ponto de espera torre 1895, ajuste na 094. Só um minutinho para a costa. Ok, a senhora autorizaria o nosso mini-push para aguardar a autorização? Negativo, aeronave da Gol agora passando a retaguarda. Assim que a mesma livrar, eu autorizo o push. Ok, então, nosso discurso. Controle de Salvador, é o voo 1-2. Informação Lima, descendo 200, boa tarde. Passagem no 255, identifique chegada e pitch, desça para 4.000 pés, 2014. 4.000 na chegada e pitch, voo 255, pode ir lá mais na frente. Foi pitch. Foi pitch, tá bom. 14089, decolou 1600, controle 120, décima 8. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2. 4089, mantendo a proa. 4089, suba, mantenha 340, saída da El. Boa, direto Leda, subindo 340, sem arrisco. Direto Leda, 340, Azul 4089. Então 3296, copia? Pronto, agora, 3296. Ok, só pode iniciando o push enquanto copia? Copia primeiro então, já. Ok, autorizado Salvador Fortaleza, via Bezulu 9, Bangu, Abuco, nível 370. Decolagem da pista 28, mantendo proa após decolagem até 2500 pés após curva direita no perfil de saída Momo, transição Froti. Transponder 5024, controle 120, décima 8. Ok, o TAR 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, via Zulu 19, Bangu, Abuco. Decola pista 28, mantendo este decolagem até 2500 pés, após curva direita, saída Momo, transição Froti. 50224, no transponder 1208, controle 3216. 5024, transponder correto, chama pronto o táxi, tá 3216. Ok, vai chamar para o táxi, 3216. O 4089 é possível, deve-se, deu pra ver? Pode correr na sua consciência. Pode. Pronto. Bom, 867 está autorizado a alinhar e decolar de 28. Vento, 230 graus, 109. É, livre decolagem de 28, boa noite, 67. Do 489, autorizado Bidev pelo centro. Muito obrigado, Bidev, Azul. Passarela 2230, para o ideal. Sim? Passarela do ponto ideal. Passarela 2230, desça para 3000 pés, 1014. 3000. 2230, desça para 3000. Não, Lima. Uno 255, desce para 2000 pés, 2014, livre LS Zulu, pista 28. 2014, LS Zulu, autorizado, 2541. É 141, identifique, chegada IPIT, desce para 4000, reduz para 259. Identificou, desce para 4000, reduz 2509, 6141 na IPIT. 8867, decolou 06, controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Posso ler o gol 1867, passa 1300. 867, suba 360, saída Elefa 1. Elefa 1, 36. Tá 3216 para o táxi com 158 a bordo, 3 horas e 30, Teresina. Tá 3216 livre táxi até o ponto de espera da pista 28, Juliette Alfa. No ponto de espera, torre 1895, ajuste na 014. Ok, Juliette Alfa e Golf, ponto de espera da 28295, boa tarde. Boa tarde. Bom, 867 suba restrito pelo centro, ou 340. Restrito 340, não 867. Excelente tarde, Sun 3805, na posição 2, com informação Lima. Sun 3805, aguarda a cópia, por gentileza. Prepara a saída da Elina Mótima. Elina Mótima, aguarda a cópia, Sun 3805. Solo Salvador, é o Azul 2788, bom dia, com informação Lima. Azul 2788, a Lima confere, aguarda a cópia com o número 3. Guardando a cópia, teria provável saída para o 2782? Para a saída, morro para ti, 2782. 2782. Júlio, vou no 255, se for na praia de Usan, em Cobretal e LS. Autorizado, no 255, carro estabilizado na final. Júlio, 223, vendo? O que vocês deram pra você? Após IPIT, pode voar direto 363, após a posição IPIT, senhor. Fazer o IDS X-Ray da pista 28? Afirmativo. Após o pitch, voo 363 para o LS X-Ray pista 2230. 2-0, obrigado. Pista 230, reduz agora para 209. Reduzido para 200, 230. Corre, Salvador, uma boa tarde, tá 3216, ponto de espera da 28, pronto. Tá 3296, alinha e decola separada? Afirmativo. Tá 3296, está autorizado. Alinhar e decolar, pista 28. Vento, 210 graus, 109. Gente, alinha e decola sem parada, pista 28. 3216. Vai atingir 6.000 para prosseguir na descida, passarela 2230. Prossiga para 2.500, livre LS X-Ray, pista 28, 2230. Para 2.500, 2094. É passarela estabilizada, 2230. Força Aérea, número 4 para COP, formação Lima, preparar por elevação. 255 estabilizou, visão para pista? Aquilo, visão 255. Torre, 1895, boa tarde. 1895, boa tarde. O 1867, chame sempre Recife, 1288, alterna 1353. 1288, a secundária confirmada 1353. 353, afirmativo. Boa tarde. É 6141, desça para 3.000 pés e reduza para 209. 3.000 pés e 200 para 4? 2009, 209. 209. Arante. Fala. Magra. Braço. Controle 120, 208. 208, obrigado. Após esquerda da El Leda Motiva. Controle Salvador 1208, 5145. Está autorizado a curvar à direita na proa de Momo? Direto Momo. Direto Momo. Recola a pista 28, mantém a proa até 2107. Após o outro tipo da Gael, linha da morte, 208, controle, e 145, os dois pontos da 344. Está pronto, pode chamar. Vai chamar, está aqui no 11, já vai chamar o controle da 344. Está 3805, óbvio. Está aqui, é pra cima. Guarulhos 340, na Pêsulo 10, decola da 28. Curva à esquerda após 2.500 pés da El Leda Motiva 1208 5033. Então decola da pista 28, curva na esquerda após 2.500 no perfil da El Leda Motiva a Pêsulo 10 é conforme o nível 340, 1208 Salvador 5033, alterna 4370. Protegimento correto, reporte pronto. Seria alguma condição de coordenar via Taubaté para o TAM 3205? Irei coordenar, só um instante. Agradeço. Azul 2788, cópia. Pronto para a cópia 2788. Azul 2788, autorizado Colo Afonso no 50, decolagem da pista 28, mantém proa até 2.500 pés, após curva direita, saída Momo, transição frote, após frote direto. Controle 1208, 5032. Autorizado Paulo Afonso no nível 150, decolagem da 28, mantém a proa até 2.500 pés. Saída Momo, transição frote, após direto. 1208 é o controle, 5032 é o transponder, o azul 2788. 43, chama pronto. Chamará. Frotia, o 3216. O 3216, mantém a saída, guarde fazendo a sua consciência. Positivo. Romeu. Passar, prossiga. Prossiga via corredores, 1.500 pés. Falta pra ver? Corredores a 1.500 pés, informe na rotatória. Passaredo estabilizou, visual na 2-2. 2230, torre no 895. 895, obrigado pela gentileza, senhor, até. 6141 4GC para 2.000. Agora para 2.000, livre LS Zulu pista 28, reduza para aproximação 6141. 6141 reduzindo. Romeu Papá, Sane 0216. 0216, 255, mantém a posição antes da Índia. A Infraero está sinalizando o portão 2. O portão está ocupado, aguarde instruções. Mantenha essa Índia 255 da Gol. Salvador 2550, está pronto para a Índia. Livre se não achar o táxi 2550. Fez um 5, identifique chegada em kit. Desça para 4.000 pés, são 1.014. O Romeu Papá, prossiga via corredor Vera Cruz e Interlagos. Nome 1.014. Través de Paripe, ingressando Interlagos. Não pelo corredor Bonfim e após Interlagos. O senhor vai se aproximar pelo setor norte do Herói. Não foi autorizado para seguir pelo litoral sul. Localizador interceptado e visual com a pista, 6141. Passou um torre, 1895. Obrigado. Chané 6141 no localizador da 28, boa tarde. Chané 6141, número 2 para pouso, ajuste 1-0 no 4. 14. Confirme o vento pro 6141. 6141, 210 graus, 1-3 nós. 210, 1-3. Recife 216, chama Recife 1245, alterna 2685. Recife 2545, 2686, 2160, tá na curta final. 2230, já autorizado o pouso, pista 28, vento de 210 graus, 1-29. Certo. Seu Romeu Papá ingressou no corredor Bonfim? Afirmativo, está presente, direto corredor Bonfim, após o Salvador 13805, está pronto para puxar na 2? Solo 22, primeira esquerda, mantém a posição antes de ingresso na Alfa. Solo em 121, no décimo 1. 121, 1, vai livrar e aguardar. Também a gente pode receber sua atualização durante o nosso voo também, sem problema nenhum. Livro, puxe o... Então 3805 e já foi coordenado com o centro, permanece a rota conforme pago é Pesulo 10, Piraí, direto Umbade, a Pesulo 44. Agradeço, 3805 autorizado, repórter. Lançaria do 230, bom dia, para ingresso na Alfa. 2230, posição é a remota 12, parte 1, prossiga Alfa Juliette autorizado. Alfa Juliette autorizado ingresso. 3549 é o Sol? Ok, foi confirmada a sua rota com o centro, ok? A Pesulo 10, Piraí, direto Umbade, a Pesulo 44, Pagog. É, foi confirmado devido ao cotejamento ter sido Taubaté. Ok, então foi alterada agora a parte de Piraí, a Pesulo 44. Aí vai para Umbade, Pagog. Chama a próxima. Solo azul 2788, está pronto para o pushback em funcionamento no pátio 3. Pátio 3 livre, chame táxi. Livre, chamaremos para o táxi 2788. Logo, conselho 2550 para o nosso táxi. 2550, até a interseção está autorizado, ajuste ali 14. Chame para ingresso na pista. Autorizado. Puxa 6141, no solo 25, libera a primeira esquerda, solo em 121, no decimal 1. Primeira esquerda, 121, obrigado. Zero, condições de ingresso na pista e táxi até a Delta. Espera 2550, ingresso na pista, repórter liberando na Delta. Via Índia. Gente, após o aeronave da TAF, portão 5 autorizado. Via Índia. O Sierra 2550, confirmando autorizado ingresso, reporte livrando na Delta. Direção no corredor Interlagos, Romeu, Romeu, Papá. Palme na rotatória. Palme na rotatória. 550 é a torre? Confirme pela B, por gentileza. 08 a bordo. 08 a bordo. Ao liberar na Delta, taxi via Alfa e reporta pronto no ponto de espera da Golf. Ao liberar na Delta, segue Alfa e recupera no ponto de espera. Romeu, vou para Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Romeu, papá. Para o táxi, nós estamos com 7-1 a bordo. Estamos com 4 horas de ambulância, alterna matéria. Azul via Kilo, Alfa, ponto de espera da 28, 119, 118-9-5, corrigindo. E 1014, o ajuste é um bom. O TA3205 está pronto para o táxi, 86, 4 horas, Galeão. Galeão, 4 horas, 8:30. Juliette Alfa, ponto de espera 118.95, 1014 ajustado, bom. 1014 até o ponto de espera da 28. Meu papá tem condições de encurtar para prosseguir com o voo? Afirmativo, já fiz um voo com o campo. 0620, aircraft 260, with leaving permission. 0620, it's 320, it's clock, okay, then. Here's arrival, descend to 120. 120, estamos aqui, lá. IOS X-ray for an A-3. Roger, Oceanet 320 after CARIS, my heading is Servidor 372. After it's happy. After Cari, I had to say I video 363. I love it. 363 after Cari. 163 to go. Thank you. 129. Cliente do vento da informação Mike, Romeu, Romeu, papá, pelo 197 final. Quais rádios de travado, Romeu, Romeu, papá? Sim, Romeu, Romeu, papá. Tem o tráfego no visual. Senhor, está autorizado o pouso, 1-1-7. Vento de 220 graus, 1-2-9. 1-2-9, grato. Você era 2550 pronto? Sim, mais vivo. A linha aí mantém cabeceira 22. Livre, alinhar e manter no contrário 2550. Alinhando e pronto para 02550. Rotera 2550, livre decolagem da pista 28, vento 220 graus, 129. Livre decolagem para Rotera 2550. O Romulo, meu papá, solo 32, confirma o baixo? Gente, primeira direita, 45. Frequência livre vai estacionar, Romulo, meu papá. Salvador, é o azul das 788, ponto de espera da Gol, pronto. Azul das 788, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2788. 5, chama a torre, ano no 895. 295. Salvador, boa tarde, China 63, zona 5, final da 2-8. China 63, zona 5, continua aproximação, agora autorização para pouso, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, aguardando 63, zona 5. Contém Salvador, boa tarde, Rotera 2550. Rotera 2550, contato radar, submantenho 360, via Elefa 1. Autorizada até 360 via Lefa Ondo 2550. Chamou pro? Passarei 2230. Puxa, né, 63. 125, tráfego avistado, cheque o trem livre pouso fixo 28, vento 210 graus 099. Tá livre o pouso na 28, ainda o Lengueiro na opção. Quente, o chinelo é 63, 125.